Para nível de voo 060. 060 no Médio Nono, há a possibilidade de voo direto, tá? Quanto tempo perfil da chegada? O 970, número 3. Fala que é legal na 014. 14, não tem perfil, não tem. Salvador, boa noite, sem falar 974. Com 974, contato radar. Desça via chegada, Bonf, para nível de voo 070, QNH1014. Via Bonf para o 70, 974. Na descida, o 1970. Bom, 1970, desse mantém o nível de voo 060. 060. Rio 5974, poderia por gentileza confirmar a velocidade de trás da frente? A frente está descendo via chegada, recebendo a grau de speed de 340 mais. Tá certo, obrigado. U4235, desse mantenha 2000 pés, QNH1014, no 4, reporte localizador, pistão na 0. 2000 e reporta estabilidade. Rota 235 autorizado, final ILS, TX-Ray, pistão na zero, reporte localizador. 7 autorizado ILS X-Ray da ILS Whisker 10, azul 4235. Salvador Azul 4980, uma boa noite com a Alfa posição 1, quando possível 3505. Azul 4980, boa noite, Recife atualizado em nível 350, decola da pista no zero com curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jambo, Aracaju, após a peso 1 no 7 conforme rota. Aciona 5435, controle 119.8. Autorizado Recife 350 na Puca, Jambo, Haro, com curva à esquerda, acionando 5435, chamando 198, 4980 da Sul. Correto, 4980, reporte pronto para o estacionamento. Reportaria, até lá. Número 970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limitado pelo localizador. 020, metro limite localizador, igual 970. O 5974 vetou para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitado pelo telemarque 190 do NDB Simbra. Esse mantém o nível de voo 050. Desce do 50, proa 230, limite ao 110 do Simbra, 5974. Azul 4235, complete final e ali, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Oi, Salvador, Azul 4235, final visual da Unazela. Salvador Approach, Ocean 6224, review. Channel 6224. Clear via do médio 1 arrival, descend and maintain flight level 050, Pianate 1014. Via do médio 1 arrival, runway 10, descend to 050, OC6224. Any chance to fly direct Luna? Fly direct to ETAP intersection. Fly direct ETAP, OC6224. And we found restrictions? Cancel, speed restriction. Just speed? Speed at your discretion, Chanel 6224. Thank you. Para prosseguir na descida, vou 970. Pro 970 para interceptar o localizador, curva direita para 070. Desça para 3000 pés, que ainda não na 014. 070, 3014, para 970. Azul 4235, confirma por gentileza, destino final Salvador ou conexão? 4235, prossegue Guarulhos agora. Obrigada, a infraero nos informou se um passageiro passando mal, confirma se, se o passageiro ainda está nessa situação ou se já melhorou? Tá, começou a passar mal aqui na Tá ok, obrigada. Estabilizando o localizador, Bono 246. Bono 246, complete final, e ele é esse rei, torre 118, decimal 95. Bono 8, decimal 95. Bono 246, continua a aproximação rodando pista livre. Agora. De mira da frente da companhia já reduziu. A frente está reduzindo, segue o tráfego 970. 970, aguarde transferência para a torre, autorizado e elenco. Está aguardando 970. Circo 972, contato radar, desça para nível de voo 060, chegada bom médico, questão chegada bom. Chegada bom, 060, possibilidade de luna? Oi, bom, fica presente. Bom, fica presente. E o Circo 972, curva à esquerda na proa 190, limite ao localizador. É pro Circo 974, senhor? E o Circo 974, curva à esquerda. Para interceptar o localizador, vou ir na proa 140, ponto estabilizado, desça para 2.000 pés, terminal 1014. 140, 2.000, ponto estabilizado, 5974. 970, chame a torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Boa. 974, iniciando o som para aproximação. Vamos seguir tráfego à frente, Boeing 737 da Gol, 7 milhas, já reduzido. Circa 974, reduzido. Do Rio 5972. Rio 5972, você. Para confirmar o nosso nome, eu sou escutando 1423. 1246, ao vento 120 graus, 7 metros, autoriza pouso na pista no zero. Autoriza pouso na 1-0, vou no 246. Descendo e mantém 4,000 feet, QNH 10, 14. 4,000, 10, 14, thank you, 6624. Já com 974, complete final ILS, chame a torre 18, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, Rio 5974. Isso, 5974, continua a aproximação, mandando pista livre. 5974. No 246, solo Santos 42, mantenha minha escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, tem Globo, 24. Salvador, Xanã 6303, pushback, estacionamento no 62. 1970, autorizado, pouso na pista no 0, vento 120 graus, 612 de nós. Tive Globo, 970. Xanã 6303, autorizado, puxo 612, reporte táxi. Reporte táxi, 6303. 1970, São Santos 44, libere direita, mantém minha frequência e reporte antes do táxi Juliette. Juliette, libere direita, mantém a frequência, vai reportar a Juliette, 970. Rio 5974, autorizado pouso na pista no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Tive pouso, chega lá, 74. 014. 4.010, 5972. Pronto, táxi, Xanã 6303, tem 122 a bordo, 5:30, Galeão. Autorizado táxi, parte principal, táxi Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste de altímetro no 014. Ativo comigo 14, em frente até o ponto de espera 10, Xanã 6303. Rio 5974, São Santos 46, mantenha a minha frequência, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, a prevista é a meia dúzia Lima. Aqui no Pátio 3, meia dúzia Lima, nossa. No 970, serve a aeronave da Avianca no táxi, assim que a mesa passa à frente, ingresso Juliette, portão 9. Lima ativa após o Avianca, vai via Juliette por 9, no 970. 972? Possível. É, agora o número, seria que número agora? 774. Azul 2774, boa noite, precisa? É, solicita se possível autorização para Porto Seguro. O nível foi 1160. O Fumarad do plano de voo? Aos 34. Se não possuir, é só a saída prevista, por favor. É, confirma por gentileza qual o nível? 1160. Subida Coral. Coral, graças. É 224, complete final ILS, chama a torre no 8 decimal 95. Establish 1895, inquiry 6824. Salvador Tower, Evadica no Ocean, 6224, establish, here's our lot. Ocean 6224, clear to land when you land 0, wind 130 degrees with 80 knots. Roger, clear to land when you land 0, Ocean 6224. O 5972 pode apurar a duna? O 5972 mantém a chegada, está cancelada as restrições, livre LS, fome no localizador. Ok, tomará o localizador. Espera pronto, chamar 6303. 6303, ali mantém. Ali mantém, você não dá. Ó, 6303. No nível 280 para 1620, chegada a ponto, informação alta. 1888, contato radar, desça para 4000 pés, QNH 1014, chegada a ponto. 4000, 1014, chegada a ponto, pegou 1888. Six 224 grounded 52. Maintain my frequency and make your taxi by Alpha Juliet Gate 04. Alpha Juliet stand 04, maintain frequency. 6313, autorizado decolagem do pista no zero, vento 130 graus, 8 nós. Matil, tá iniciando a decolagem pista no zero, chama 6313. Interceptando o ILS 5972. 5972, complete final ILS, chame a torre 118 decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa. Torre, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 130 graus, 99. De pouso 130 com 9. Um laser aqui, a nossa posição de uma hora aqui, que tá bem forte aqui no rosto da gente. Gente, a gente vai informar, graças pela informação, o Rio 5972. 72. Chinema 313, eu coloco 54, chama o controle 119.8. 119.8, chama 6313, boa noite. Salvador, boa noite, Xanã 6313, passando 2000 pés. Xanã 6313, contato radar, suba via saída São Vono para o nível 360. Ao 360, possibilidade de voar direto ao Monte, olha presente. Voe direto, Lida. Guardando transferência, guardando autorização de Recife. Afirmativo, a princípio na Pro de Lida, o Xanã 6313, obrigado. Autorizado, Mótio. Direto, Mótio, muito obrigado, Xanã 6313. Canal 72, Alfa 57, mantenha minha escuta, Alfa e Kilo, posição meia dúzia, Romeu, parte 3. Mantenha tua escuta, Alfa, Kilo, meia dúzia, Romeu, parte 3. 5972, né? Para o táxi, o azul 4980, 96 bordo, 3040, Maceió. Azul 4980, autorizado táxi direita via Tuxa Índia, está ponto de espera. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, de altímetro no 014. Direita lá, reportarei com o 014, 4980 da Azul. Pronto para o ingresso, o azul 4980. Azul 4980, utilizado alinhar e decolar na pista 10, vento 120 graus, 79. Ali decola da 10, o azul 4980. Decolou 02, chame o controle 119, decimal 8. Decimal 8, bom trabalho, senhorita. Obrigado, bom voo. Graças, até uma próxima. Controle Salvador, uma boa noite, do azul 4980. Vento 0, contato radar, suba para o nível 350, sai da Puca. 350 subindo na Puca de 4980 da Azul. O 888, desça para 2000 pés, QNH 10, 14, reporte localizador. Reportará no localizador, eu vou 1-8-8-8. Chame a área 313, passa nível 160, chame o centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 3-0-3-6-0-2-3-5-2-5-1-6-3-1-3. Controle é o azul 4980, pode voar a ajuda presente, senhor? Jambo inicialmente. Azul 42-4980. Jambo 4980. Autorizado, final ILS X-Ray, informe localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportado no localizador, voo 8888. Estabilizado no localizador, ILS X-Ray, cabeceira no zero, gol 1888. 1888, complete final ILS, chame a torre 198 decimal 95. 2 Salvador, 108 decimal 95, gol 1888. Gol 1888, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 89. Livre pouso, cabeceira 10, gol 1888. 980, passa nível 160, chama o centro em 125, decimal 45, operando 126, decimal 85. 2545, 2085, com Recife 4980. Boa noite, Gol no 726, informação Alfa. Três autorizado, chegada bom, que desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1014. 4 mil pés, chegada bom, sino 014, voa no 723. Salvador, Guarante, Gol 888, livrou. Gol 888, permanece na minha escuta, o sign foi o Zulu 3, portão será o 8, autorizado via Alfa Juliette para o portão 8. Autorizado via Alfa Juliette, portão 8, segue nessa escuta. Gol 888. Salvador, o azul 4959. 4959, boa noite para você. Sente da informação Alfa para o 140 e Léo. Azul 4959, para Léo, autorizado, nível de voo 140, decolando da pista no zero com curva direita na subida Coral 1 no Bravo. Após sair conforme a rota do plano, o WISC 33. Aciona 5445, controle Salvador 119.8. Está autorizado 140 Ilhéus, decola no zero, curva direita, Coral no Bravo, pós-Whisky 33. O transponder é 5445 e o controle 119.8, azul 4959. Correto, azul 4959, por gentileza apenas modifique o transponder, agora será o 0141. 0141, azul 4959. Torre Azul 5001, boa noite, com a Alfa para Guarulhos. Azul 4959, só corrigindo novamente, 0241, perdão, 0241. 0241 para o Azul 4959. Correto, parte 3, reporte pronto para funcionamento. Portará. Torre Azul 5001, com a Alfa para Guarulhos, boa noite. Azul 5001, boa noite, Alfa, confere, Guarulhos autorizado nível 320, decolando da pista no zero com curva à direita, subida São João 1, Leda, Motiva, após a abertura 1-0 até Tango, Bravo, Eco, Tabaté, e segue conforme a rota do plano de voo. Código transponder 5444, controle 119.8. Gente, Guarulhos autorizado 320, decola da 1-0 com curva direita, confirme a saída Tango 1. Afirmo, Tango 1, Leda, Motiva. Tango 1, Leda, Motiva. Segue conforme a Pesulu 1-0, Taubaté. 5444 é o transponder, controle 119.8. Correto, 5001, reporte pronto, puxe. E acionamento, portão 03. Gente, azul 5001, obrigado. Obrigado, seu Salvador, boa noite, geral 9973, com a Alfa. 9973, boa noite, como é Alfa, confere, confins, pronto, Alfa. Pronto. Autorizado, confins no nível de voo 360, circulando da pista no zero com curva à direita, subida São Voo 1, após Leda, após Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 até Pubá, via pêndulo 1-6 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5442, controle 119.8. Autorizado com o fim no 360, decola 2 com a direita, São Bruno, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 até Pubá, via pêndulo 1-6 após conforme. 5442 no transponder e 19.8 controle, federal 9973. Correto, federal 9973, suporte pronto, puxa e acionamento. Chama na Salvador, boa noite, o azul 2774. O 2774, boa noite, pronto copo? Pronto copo. Azul 2774, autorizado para o posto seguro, nível de voo 160, decola da pista no zero com curva direita, subida Coral 1 no Bravo, após o 33 conforme a rota do plano. Aciona 0224, controle 119.8. Autorizado, Porto Seguro, nível 160, decola da pistão no zero com curva direita, saída Coral 1 no Bravo e após conforme rota. 0224 no transponder, 119.8 no controle, o 2774. Correto, o 2774, reporte pronto, puxa acionamento. Chamará o 2774. Autorizado, puxe acionamento, azul 5001, reporte pronto para táxi. Azul 5001. Solo Salvador, é o Gol, Golf, Vitor Bravo X-Ray, na ponte número 9. Golf, Vitor Bravo X-Ray, possível? Corrigindo o prefixo, Vitor Bravo X-Way, solicitando reboque da ponte de número 9 até aqui o 41, posição 13. Autorizado o reboque do portão 9 até a remota 1-3, reporte finalizando Vitor Bravo X-Way. sim, obrigado. Bom, 723, desça para 2000, QNH no 0-4, reporte localizador. 2000 no 0-4, reporta lock, go, 723. Solo, final é a 224. Salvador, o azul 4959, pushback acionamento no pat 3. Azul 4959, autorizado, puxa, pode táxi. Pode olhar pro táxi, 4959. Meia 224, parada Caju, utilizado nível 190, decolando da pista 10, um curva à esquerda pela subida Conde, após o ISC 33 e segue conforme a rota do plano. Código transponder será o 0242, controle Salvador, 119, decimal 8. Utilizado 190 para Aracaju, decola 10, primeira curva à esquerda, saída Conde via ISC 33. Transponder 0242, controle 798, Bushnell 624. Correto, Bushnell 624, pode para o estacionamento. Vai chamar pronto, 624. Solo, Torre Azul 5001, para o táxi, 111 a bordo, 4 horas e 48, alterna Ribeirão. Azul 5001, atualizado táxi direita via Índia, reporte no ponto espera pronto para decolagem, ajuste o 014. Sente direita via Índia, ponto espera, reporta pronto, Azul 5001. Solo Azul 2774. Persiga Azul 2774. No PAT 3 para pushback acionamento. Azul 2774, coordenando com a equipe de solo. Autorizado push report táxi. Pode repetir a informação para o 2774, não foi copiado? 2774, coordenando com a equipe de solo. Autorizado push report táxi. Autorizado, reportará o táxi 2774. Estou em Salvador, o azul 4959. Para o táxi, temos 63 a bordo, 0345 de autonomia, alternando Salvador. Azul 4959, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 014. 1014, está autorizado via parte.